Então, boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Novamente aqui na casa, é uma alegria retornar em tão pouco tempo e já começarmos o ano pensando, refletindo, buscando essa contribuição tão valiosa que o Espiritismo tem para as nossas vidas. E quando nós pensamos no que significa o tempo, as oportunidades que nós temos de vida, né? Nós temos que sempre considerar que é um grande presente, é uma grande dádiva divina. Não esse ano de 2014, porque nós nem sabemos se nós vamos terminá-lo. Mas o ano de 2013 foi uma das grandes bênçãos que nós recebemos. Foram 365 dias que nós tivemos grandes oportunidades de elevação espiritual. Porque o que a gente tem aprendido com os Espíritos é que cada dia é um dia de um recomeço. Cada dia que nós amanhecemos, que abrimos nossos olhos no mundo material e podemos realizar aquilo que nós desejarmos, é algo muito importante para o Espírito. Porque a evolução, ela se dá por inúmeras realizações. E o dia é essa grande oportunidade de muitas realizações. E um novo ano que se inicia é a grande promessa que nós temos de mais uma dessas concessões divinas. Um período de tempo em que nós vamos poder realizar muito pelo nosso progresso espiritual. De uma certa forma, a humanidade já sabe isso. Todas as pessoas que refletem no início desse novo ano, e a gente observa isso em comentários que são feitos em vários lugares, vão refletir de que o ano ele sempre oferece muitas possibilidades. Outro dia eu li um comentário lá no Facebook de um jovem questionando por que as pessoas se importavam tanto com um novo ano, um ano novo. Por que as pessoas ficavam com aquela comoção? Porque de uma certa forma todos nós sabemos que é um recomeço, é uma oportunidade. Um dia nós vamos viver sem esse condicionamento das datas. Um dia nós seremos espíritos que o tempo terá uma outra significação para nós. Mas por enquanto, enquanto seres encarnados, nós precisamos desses períodos de tempo delimitados que nós chamamos de dia, semana, mês, ano, porque é dentro dessa estrutura de divisão do tempo que a gente consegue se organizar, que a gente consegue planejar e executar muitas coisas. Então, pensar num novo começo, pensar num ano novo, é interessante para o espírito encarnado, porque é uma forma dele mobilizar algumas forças para algumas realizações. Como deve ser para a gente, todos esses períodos de tempo que a gente usa de maneira aí comum. A semana, pensar num planejamento semanal, pensar num planejamento mensal, é importante. Porque quando a gente planeja, pensa, reflete no que pode ser feito e se propõe a fazer, a gente tem mais possibilidade de realização. Por isso que, apesar do tempo, muitos vão até pensar, vão refletir, não é tão importante assim essas delimitações por datas, mas elas podem ser aproveitadas por nós, elas podem, por nós encarnados, ser utilizadas para dar uma guinada na nossa evolução. É isso mesmo. Nós podemos dar um rumo muito diferente na nossa vida, dependendo da forma como nós planejamos a nossa vida, da forma como nós idealizamos. E nesta tarde, nós pretendemos refletir um pouco sobre essas possibilidades que um novo ano nos oferece. Então, até bem poucos dias, qual era o clima que nós estávamos vivendo? Era o clima do Natal, não era isso? Aquele clima de festas, de preparativos, preocupações com coisas que são tradicionais nesse período. Muitos questionam por que dedicar tanto tempo, tanta atenção a esses preparativos. Nós não vamos entrar muito no mérito se isso é válido ou não, essa preocupação que as pessoas têm lá com o período natalino. Porque a gente sabe que tudo tem o seu valor. E o homem sábio sabe tirar de todas as situações da vida, mesmo aquelas que são mais convencionais, mais tradicionais, sabe tirar proveito delas. Mas vamos pensar então que todo aquele clima de Natal parece que já se diluiu. Isso pelo menos para uma boa parte do mundo ocidental. Porque a gente tem que lembrar que existem outros seres humanos vivendo fora desse clima cultural que nós temos. Que para eles Natal nem significa tanto. E temos que pensar que existem outros humanos, também cristãos, que nem celebram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, que também é uma data que foi instituída de maneira própria num determinado tempo, e que também não significa que é o dia exato do nascimento de Jesus. Porque até hoje ninguém conseguiu, por dados históricos, dados concretos, algo que possa se confiar, realmente determinar qual dia do ano Jesus nasceu. Para a gente ter uma ideia, nós vamos ter agora, no dia 6 de janeiro, uma boa parcela dos cristãos lá do mundo, lá onde predomina o cristianismo, a igreja ortodoxa, celebrando o nascimento de Jesus em 6 de janeiro. E existem minorias que vão celebrar em outras datas o nascimento de Jesus. Mas para nós aqui, que vivemos pela influência dessa cultura que nós herdamos lá dos europeus, que celebramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, era uma data que nos despertava muitas coisas, nos fazia relembrar de muitas situações. Então nós tínhamos as músicas natalinas, a tradição do Papai Noel, os votos de Feliz Natal, ceia natalina, no dia seguinte, aquele almoço de Natal, e parece que depois que passa aquele almoço de Natal, desapareceu totalmente o clima do Natal. Para muitas pessoas é assim. Elas já não suportam mais nem ver as suas decorações natalinas, outros já nem ouvem mais as músicas natalinas, e a gente vai sendo meio que conduzido pelos meios de comunicação e a gente entra num novo clima. Aí começam os preparativos, né, ou a continuidade dos preparativos para a passagem do ano, para a comemoração dessa transição de uma data para outra. E aí nós vamos ter, então, uma mudança de clima completo. Parece que o Natal já é uma coisa remota, distante para todos nós. E o significado do Natal, realmente, muitas vezes nós esquecemos. Em meio a todos aqueles preparativos, o nascimento, a vinda de Jesus, parece que é algo que passa sem preocupação da nossa parte. Aqui na imagem que nós temos projetada, é uma imagem belíssima que destaca a figura de José, tão importante para a vinda de Jesus. Normalmente, quando nós pensamos no Natal, em quem nós pensamos? Maria, mãe de Jesus, Jesus. Mas a gente esquece desse grande espírito, desse grande homem, que teve uma responsabilidade tremenda perante a humanidade, perante Deus, que foi de proteger Maria, ajudá-la a receber aquele ser tão especial que é Jesus. Então, nós acabamos esquecendo, né, desse momento tão especial que foi o Natal, e até no meio do Natal nós esquecemos o grande significado que ele tem. E isso já é uma das coisas que a gente deve ir refletindo, prestando atenção, se o nascimento de Jesus, ele continua sendo conservado por nós ao longo dos dias. Porque como nós vamos ver daqui um pouco, isso tem uma importância para determinarmos a qualidade espiritual do ano que nós teremos. Pensar no significado da vinda de Jesus, compreender profundamente essa vinda e não deixar que essa magia, entre aspas, não deixar que esse encantamento que o significado do seu nascimento tem para a humanidade se perca ao longo dos dias. Porque se nós conseguíssemos conservar esse estado de reflexão, de pensar no significado do nascimento de Jesus, os nossos dias teriam muito mais significados. Pelo menos para nós que reconhecemos como importante a vinda do Cristo. Então o Natal já parece algo distante neste começo de ano, mas talvez seja justamente a lembrança do que essa data significa, o que precisamos para tornar este ano novo um ano diferente. Nós vamos, nesta tarde, refletir sobre isso. O quanto a mensagem de Jesus pode ser decisiva para um bom ano novo que nós começamos e para que ele seja bom durante todo o seu transcorrer. Herculano Pires foi um homem extraordinário, dotado de um conhecimento intelectual muito grande. Ele nos traz no seu livro O Homem Novo algumas reflexões sobre o Natal, e eu pincei lá do texto, do capítulo que ele traz no livro, essas duas ideias. A primeira diz assim: cada novo ano que surge é para nós, os caminheiros da evolução, uma nova oportunidade de progresso que se abre no horizonte. Então, você quer ter um bom ano? Já começa pensando isso, que que ele é um ano novo, é uma grande oportunidade para a nossa evolução espiritual. Ele é uma grande oportunidade para crescimento espiritual. Muitas vezes a gente pensa que esse planejamento de começo de ano é para o quê? É para a gente pensar e planejar coisas materiais, não é isso? Trocar o carro, comprar a casa própria, continuar pagando as prestações daquilo que a gente comprou, fazer isso, fazer uma reforma, uma viagem, mas nós sabemos que ninguém está aqui no mundo a passeio. Ninguém veio aqui para lazer, embora lazer, diversão possa fazer também parte da nossa experiência terrena, mas nós não viemos para isso. Nós viemos, sobretudo, para conquistas espirituais, que também se dão na conquista de coisas materiais. Mas o mais importante que nós temos que pensar ao planejar um novo ano é pensar como, espiritualmente, nós vamos nos conduzir no novo ano. Por isso que quando a gente ouve um convite como o que foi feito agora há pouco, para participarmos das atividades da casa, dos cursos, gente, é um grande convite de uma grande renovação para a nossa vida. Porque quantos de nós encontramos, ao abraçar tarefas que nos foram apresentadas um dia, um grande significado para a nossa existência? Quantos de nós, quando fomos convidados a algo novo, e ao enfrentarmos essas situações, descobrimos novos amigos, criamos novas relações, tivemos novas experiências, descobrimos mais sobre nós mesmos? Então nós temos que pensar também no nosso planejamento para o novo ano, pensar nisso. Como espiritualmente eu vou melhorar a qualidade da minha vida? Como espiritualmente eu vou crescer? Nós temos que pensar como Herculano Pires está dizendo aí, olha, para nós caminheiros de evolução, encarar o novo ano como uma oportunidade de progresso. E começar esse novo ano com decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. É a gente já ter uma disposição boa para o novo ano. Por isso que essas datas, elas às vezes são menosprezadas, às vezes valorizadas excessivamente, mas se a gente for buscar o valor real dessas datas, desses momentos de transição de uma época para outra, nós temos que aproveitar todo esse clima para criar dentro de nós decisão, disposição, vontade. Por isso que tem o seu valor a gente ter essa contagem do tempo e ter esse momento de sonhar, desejar, planejar, idealizar realizações. Porque aí a gente pode estabelecer um comando interno a nós mesmos de dar um novo rumo à nossa vida. É a decisão que ele fala ali, olha, entremos no novo ano com a decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. É a gente pensar que um ano que se inicia para nós é uma grande oportunidade para a evolução espiritual. E a gente vai descobrindo muito mais de nós mesmos e vamos podendo obter muito mais resultado em nossa vida. E o que as pessoas fazem nesse momento? Normalmente nós temos muitas expectativas. Muitas vezes empolgados por essa ideia de um novo recomeço, o que a gente faz? A gente deseja muita coisa. E às vezes a gente até é muito ousado nesses desejos, né? Assim, pede demais, deseja demais. A gente às vezes idealiza para um ano inteiro aquilo que a gente tem que realizar numa vida. Então a gente tem que começar a pensar qual é o grau dessa expectativa que a gente pode também ter no novo ano. Eu também não posso ser exageradamente otimista achando que eu vou resolver todas as questões máximas da minha vida, da minha existência, nesse novo ano. Talvez eu vá precisar de muitos novos anos. Talvez eu não possa prometer uma transformação profunda, uma mudança radical do meu ser em um único ano. Mas eu posso planejar, desejar, idealizar para esse novo ano o início dessa mudança. Posso pensar em mudar algo que seja possível de ser mudado, sim. Muitas vezes a gente se frustra nesse processo de renovação porque a gente quer uma renovação muito intensa, muito rápida. E esquece que o processo de evolução do espírito se dá de maneira gradual, lenta, que consome milhares de anos. Então eu não posso imaginar que em um único ano eu vou conseguir realizar tudo de transformação interior, que eu vou conseguir conquistar tudo materialmente. Tem pessoas que precisam de uma vida inteira para conquistar aquilo que elas queriam do ponto de vista material, espiritual, afetivo. Então eu também não posso ter expectativas exageradas para um novo ano. Eu tenho que agir aí com uma certa prudência. Eu não posso nem menosprezar a data, o evento, essa transição de tempo, achando que isso não é importante. Também não posso supervalorizar. Não posso achar que aí eu vou mudar para sempre a minha vida. Eu tenho que buscar um meio termo. E nós somos, muitas vezes nessa época do ano, levados pelas pessoas, nós somos levados pelos meios de comunicação a exagerar nessas expectativas, não é isso? As músicas, os comerciais de televisão, os programas, instigam muito esse desejo de grandes mudanças, grandes transformações. E muitas das decepções que às vezes a gente tem de não realizar nada na vida é porque a gente acha que realizações grandiosas são fáceis. Realizações extraordinárias são simples, porque essa ideia muitas vezes é nos vendida insistentemente. Então nós temos que ter uma certa cautela quando nós somos excessivamente incentivados a acreditar em mudanças muito profundas. Nós temos que pensar no que é cabível, no que é possível. E desejar e planejar um novo ano, uma nova etapa da nossa vida, tem um valor real à nossa vida, como nós já vimos até agora. Existe sim um valor nesse processo todo de desejar e de planejar e sonhar com um novo tempo que se inicia. Vamos ver então algumas dessas questões. Olha, o que pensamos tem o poder de se realizar quando está dentro do limite do possível. Existem muitas coisas que nós podemos desejar e elas só vão acontecer se nós desejarmos. Existem coisas na vida que Deus não nos dará de maneira gratuita. Ele não vai fazer acontecer se antes a gente não quiser. Porque faz parte do desenvolvimento, da evolução do espírito, desenvolver o potencial da vontade, do querer. Faz parte de um atributo de um espírito superior saber realmente o que ele quer. Então nós precisamos treinar isso ao longo da nossa vida de espíritos inferiores. Nós precisamos aprender a desejar. E certas coisas boas nós precisamos realmente desejá-las para que elas aconteçam na nossa vida. Se a gente não deseja, elas não vão acontecer. O problema é a gente realmente saber até que ponto eu posso desejar algo, até que ponto eu posso almejar aquilo que está dentro do meu limite. Porque também se eu penso que nada é possível para mim, eu também não realizo nada. Se eu pensar que sair da minha casa para chegar até aqui seria algo impossível, eu não iniciaria essa jornada. Mas como eu já tentei em outros momentos da vida fazer isso, algo parecido, eu sei que é possível então realizar. Então talvez uma forma de a gente descobrir se algo é cabível para nós é comparando com outras realizações que nós já tivemos, é comparando com realizações que outras pessoas em condições iguais às nossas já tiveram também. Porque talvez essa seja uma forma de nos dizer o que nós podemos sonhar. Existem muitas coisas que nós podemos sonhar, desejar e alcançar na vida. Mas não alcançamos porque não pensamos que é cabível para nós. Não achamos que aquilo pode acontecer. Porque o primeiro a barrar as nossas realizações somos nós mesmos. Se eu não acredito no meu potencial interior de conquista, mesmo que limitada, mas se eu não acreditar, ele não funciona. Ele não me permite realizar nada. Então, nós temos que pensar e temos que desejar realizações para poder tê-las. Só que é óbvio que é dentro do limite do possível. Eu não posso sonhar, por exemplo, em viajar para a Lua. É realizável para um ser humano ir para a Lua? É. Nós temos tecnologia para isso. Porém, não é algo que todos os seres humanos possam sonhar. Poucas pessoas estão em condições hoje de sonhar com uma viagem para a Lua. Quem seriam essas pessoas? Aqueles que estão ligados a um projeto de viagem espacial dessas grandes potências mundiais. Essas pessoas, elas podem ter esse sonho, porque não está muito distante dessa possibilidade. A China agora mandou um instrumento lá que é teleguiado, que está vasculhando a Lua. Os americanos já fizeram isso, os russos já fizeram isso. Então, aqueles que estão mais ligados diretamente a isso podem sonhar com isso. Agora, eu não sonharia com essa possibilidade, porque está muito fora da minha possibilidade. Eu posso ficar sonhando e passar uma vida inteira e não conquistar isso. Agora, eu posso sonhar o que está dentro dos meus limites, dentro da minha possibilidade de vida. Eu posso sonhar um pouquinho além desses limites, porque aí esse pouquinho além, posso até alcançá-lo. Mas algo que está muito longe, muito distante, eu não posso ter essa ilusão. Não é? Então, conhecer os seus próprios limites é fundamental para a gente saber até onde a gente pode sonhar. O bom mesmo é a gente sonhar sempre um pouquinho além dos nossos limites. Porque quem sabe a gente consegue ir além. Mas sonhar muito além fica um pouco mais difícil. Outra condição importante também, olha, refletir nisso. Talvez esse possível já nos baste para a nossa satisfação. Porque muitas pessoas, às vezes, não se sentem plenas, não se sentem realizadas na vida, porque não alcançaram aquilo para o qual elas vieram para realizar. São pessoas que, por comodismo, preguiça, indiferença, descrença, má condução da sua própria vida, negligência, não descobriram seus potenciais, não perceberam a força que elas têm de realização por elas mesmas, de realizar coisas boas para si mesmas. Então, por muitas vezes, a gente não conquistar esse possível é que a gente não encontra satisfação na vida. Às vezes, se a gente conseguir conquistar isso que nos cabe no mundo realizar, nós já seremos pessoas felizes. E quantas vezes a gente já não refletiu isso na vida? A gente já tem aquilo que nos faz felizes. A gente já tem aquilo que realmente é o mais importante. Muitos de nós temos, muitas vezes, já uma família maravilhosa e a gente não percebe. Porque a gente às vezes está sonhando com a família do outro, está imaginando as condições que outros têm, as outras pessoas, e a gente não percebe o valor daquelas pessoas que já estão conosco. Porque a gente muitas vezes está equivocado sobre o que é ideal para nós. Às vezes a família ideal, a família que vai nos dar grandes vitórias, é a família problemática que nós temos. É o esposo difícil, é a esposa problema, é o filho conflituoso, é o pai e a mãe cheio de dificuldades. Essa, muitas vezes, é a família ideal, é a família que nos instiga à transformação, a mudanças. Então nós, muitas vezes, não percebemos que já possuímos as melhores condições de vida, não percebemos que ali já está a grande possibilidade de realização para nós. E não percebemos essas vitórias que nós já temos em nossas vidas. Refletir sobre isso é importante, porque quando a gente percebe as conquistas já adquiridas, elas nos dão força, nos dão sustentação para prosseguirmos. Outra condição importante, olha, para a gente pensar sobre essa questão de planejar um novo... desejar e planejar um novo período da vida, é que não é inútil desejar e formular pensamentos otimistas. Nunca é inútil. Nós temos aprendido com os Espíritos que pensamento é poder. Pensar é realmente o início de tudo que existe no universo. O universo que existe, como nós conhecemos, o pouco que nós sabemos, ele surgiu primeiro na mente de Deus. Primeiro ele surge como o pensamento divino. Tudo que nós vemos em torno de nós, que foi modificado, construído pelo homem, primeiro surgiu no pensamento de um homem. Uma construção, ela é resultado, às vezes, de um projeto. Pode ser até um projeto rústico, pode ser até um projeto muito limitado. Mas antes de iniciar a construção de uma casa, de um prédio, o homem pensa como começar. Então, tudo surge no pensamento. Então, pensar nunca é inútil para iniciar. E pensar de maneira positiva é mais acertado a nossa realização. Ela é mais acertada. Por quê? Se eu penso em termos negativos, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Eu já estou me bloqueando, realmente, eu já estou determinando para mim mesmo que aquilo não pode ser realizado. Quando eu penso de maneira positiva, já é o início, é o primeiro passo para a realização. Então, ter pensamentos positivos no início de um período é positivo porque nós estamos já criando condições para iniciar aquilo. E por fim, olha, estabelecer objetivos alcançáveis e pertinentes a nós mesmos, já falei dessa questão, né? De que nós temos que pensar naquilo que está dentro das nossas reais necessidades, dentro daquilo que está dentro das nossas condições atuais. se eu sonhar um sonho que é de uma outra pessoa, eu não tenho as condições dela, eu não vou poder realizar aquilo. Eu tenho que pensar e almejar aquilo que está cabível a mim no contexto atual. Pode ser que daqui a um ano tudo se modifique. Pode ser que daqui a um ano as coisas sejam diferentes. Então, lá eu terei outros sonhos, terei outros planos, farei outros desejos. E desejar aquilo que realmente importa, as nossas necessidades mais profundas. Muitas coisas nós não realizamos porque, pela sabedoria divina, pela ação de espíritos benfeitores que cumprem essa sabedoria divina, eles não permitem acontecer, porque desviariam demais a nossa trajetória evolutiva. Por isso que, quando você sonhar com algo, desejar algo para conquistar, faça pensando em algo que seja realmente profundo, que tenha a ver com a sua vida. Hoje em dia tem gente sonhando com coisas que são impostas pela mídia, impostas pela sociedade, como algo que todo mundo tem que fazer. E aí o indivíduo sonha um sonho que não é o dele, é o sonho de quem quer vender aquilo para ele. E é aí que o indivíduo muitas vezes não alcança. Ou às vezes a gente recebe essa imposição de outras pessoas que convivem ali com a gente, na família, no trabalho, e não é aquilo que a gente realmente quer. Não é aquilo que tem a ver com o nosso ser mais profundo, com aquilo que nós realmente somos. Então, ao planejar e ao desejar alguma coisa, pense realmente aquilo que te atenda às necessidades profundas. Hoje em dia, você vê, nós somos insistentemente convidados a consumir. É quase uma determinação. Compre, troque, modifique, né? Consuma cada vez mais. Você vê, um equipamento eletrônico como um celular. Se a gente tivesse dinheiro, a gente trocava de celular a cada 6 meses, ou até menos tempo. Porque cada vez vem novos aparelhos. Eles vêm com novos recursos. A gente mal usou os recursos do aparelho anterior e a gente já está idealizando e desejando um outro aparelho. E o que que a gente acaba às vezes pensando? Ah, aquele é o meu objetivo, comprar aquilo. Ou pode ser um bem mais caro, pode ser um carro, por exemplo. Ah, eu tenho que trocar de carro. Eu tenho que comprar um novo modelo que tenha esse acessório. Tem gente que às vezes gasta o seu salário só para economizar, para equipar carro, para mudar de carro no final do ano. E por aí vai. Agora veja, pensando como seres que já sabemos da realidade espiritual do homem. Isso pode ser objetivo de vida de seres em evolução? Pensar em comprar coisas? Elas são importantes, têm o seu valor, nós podemos desejá-las, podemos planejar dentro dos limites financeiros do nosso trabalho, do nosso poder aquisitivo, essa aquisição de bens. Mas isso não é objetivo de vida. Isso não é algo para a gente ficar pondo os melhores das nossas forças. Isso é algo simples de fazer. Você vê lá o seu orçamento mensal, separa aquela parcela e ao término do que você conseguir juntar, você compra o bem material que você quer. Isso é simples fazer. O mais importante é a gente planejar e desejar coisas realmente significativas para o nosso ser espiritual, para aquilo que nós somos efetivamente. Daí é que a gente vê muitas pessoas ainda estão presas às coisas materiais. Por quê? Há inúmeras pessoas que encontram tempo para tudo que é material. Encontram tempo para trabalhar, encontram tempo para trabalhar, para fazer cursos que o capacite para o seu trabalho, encontra tempo para o seu lazer, encontra tempo para muitas coisas, mas não encontra tempo para se aprimorar espiritualmente, por exemplo, fazendo como, por exemplo, um curso na casa espírita. Ou frequentando regularmente o trabalho espiritual que se propôs. Quando eu não consigo encontrar tempo para as coisas de natureza espiritual da minha vida, até mesmo uma leitura, porque eu estou absorvido demais pelas coisas materiais, eu já posso determinar o que é mais importante, por enquanto, para mim. São as coisas materiais. Então é aí que a gente tem que pensar nesses planos que nós fazemos para um novo ano. Eu preciso encontrar tempo para a minha vida espiritual. É lógico que tudo que nós fazemos tem uma repercussão espiritual. O nosso trabalho também tem. as nossas atividades do mundo aqui, elas têm um significado espiritual que nós podemos aproveitar para o nosso progresso. Porém, eu não posso só viver aquele clima do meu trabalho e dessas outras atividades. Eu tenho que buscar subsídios que me deem condições de, nesses momentos, aproveitá-los como elemento de crescimento espiritual. Daí a importância de eu ter, por exemplo, a frequência na casa espírita. Se é o lugar que eu me afino, se é com a igreja, é na igreja que eu vou e por aí vai. Então a gente precisa realmente encontrar e desejar, e temos que planejar coisas de natureza espiritual e coisas mais profundas, coisas mais significativas para a nossa existência. Quer ver um exemplo? Harmonia no lar. Quantos planejam e desejam realmente trabalhar pela sua harmonia no lar, pela pacificação entre as pessoas do lar? Isso é uma grande realização espiritual. E para isso, muitas vezes a gente precisa até se melhorar espiritualmente para poder compreender o outro, para poder aceitá-lo melhor, para poder perdoá-lo mais e ajudá-lo mais. Então, nesses projetos, nós temos que ter isso em vista. E desejar e planejar requer uma condição a mais. Quando a gente deseja uma conquista e a gente planeja essa conquista, a gente precisa ter algo a mais na gente. Quem vai nos dizer isso é uma sábia discípula de Jesus, Joana de Ângeles, grande mentora espiritual, que nos disse isso: olha, quando se deseja realmente fazer algo, estabelece-se horário e define-se ocasião. Essa ordem registrada no subconsciente faculta que se consuma o programa estabelecido. Então aqui a gente já começa a delinear como a gente vai planejar, desejar algo no novo ano ou em qualquer momento da vida e como fazer para conquistá-lo. Primeira coisa, algo que eu realmente considero importante do ponto de vista espiritual para mim, eu preciso marcar esse momento que eu vou iniciar isso. Eu preciso colocar claramente que a partir desse momento eu vou começar a fazer isso. Porque se eu fico naquele processo escapista, um dia eu vou fazer, um dia eu vou conseguir, um dia a gente chega lá, um dia eu vou aprender isso. Isso é um mecanismo de fuga que nós temos para nunca realizar essa tarefa. Quando eu quero algo, eu tenho que dizer quando eu estarei iniciando isso. Eu tenho que determinar para mim mesmo o momento exato da minha vida que eu vou começar. E eu tenho que começar naquele momento que eu planejei. Mesmo sem muita vontade, mesmo sem muito desejo. Entende por que, as datas elas têm significado sim para a humanidade? Por que, elas são importantes? Porque quando eu coloco as coisas em termos vagos, esse ano eu vou ser melhor no lar. Não, marca o dia que você vai acordar e você vai fazer diferente aquilo que você fez errado até agora. Mas não marca lá para o dia 31 de dezembro, que está muito longe. Procura planejar um pouco mais próximo. Vai se preparando para essa data. E aqui vem a segunda indicação que essa sábia mentora nos dá para realizarmos os nossos projetos. Olha só o que ela nos disse em um outro livro dela. Isso que ela falou foi no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior. O título do capítulo é Incerteza do Futuro. Esse livro é muito interessante, embora ele tenha uma linguagem psicológica, muito, às vezes, complicada, mas se a gente vai insistindo, a gente entende o livro. Mas num outro livro dela, ela disse isso: olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Lembra que o nosso pensamento tem poder, né? Ele pode realizar. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que o levam ao êxito como decorrência normal do querer. Olha, todos os livros de autoajuda podem ser resumidos por essas duas colocações que ela faz aqui. Primeiro, eu tenho que desejar, eu tenho que aspirar a algo e determinar quando eu vou começar aquilo. E depois, eu tenho que iniciar. Quando eu desejo, quando eu aspiro algo realmente importante, algo que realmente tem a ver comigo, que realmente atende às minhas necessidades espirituais, eu começo a irradiar essas energias saudáveis. Porque o pensamento, ele vai estar em sintonia com o quê, gente? Quando eu estou buscando aquilo que é mais profundo para o meu ser espiritual, com quem a gente se liga? Com Deus. Quando você emite pensamentos voltados para aquilo que realmente é importante para você como espírito, você está criando a ligação com Deus. Se eu estou pensando no efêmero, no material, que pode ser considerado importante, necessário na vida material, é algo muito terreno. É algo que já está dentro do meu limite ali de realização, é só eu e aquilo. Agora, quando eu desejo algo mais profundo, que é para o meu ser espiritual, eu entro em harmonia, em sintonia com aquele que deseja tudo bem, toda a paz, toda a saúde, toda a prosperidade, todo o amor para mim, que é Deus. Eu entro em sintonia. É por isso que ela fala isso. Irradia energias saudáveis do campo mental. Essas energias saudáveis são o quê? É a nossa emissão de pensamento que vai se associar com tudo que existe no universo que atua a meu favor ou a nosso favor. Por isso que a gente tem que buscar as coisas realmente importantes. Aquilo que realmente nos transforma como ser. Porque aí, olha, é inevitável essa conquista. E olha, aqui ela nos dá a segunda indicação. É através de contínuos esforços direcionados para o nosso objetivo. Eu não posso também só acreditar. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que agir. Eu tenho que trabalhar naquilo que eu estou realmente desejando. Todos os dias. E quando ela fala esforço, é isso mesmo. Não existe realização para o espírito que seja fácil. Não existe realização para o espírito que ela seja tranquila, sem conflitos, sem lutas, sem dificuldades, pelo menos aqui no mundo material. Porque o mundo material, ele é muito desafiador e é para ser assim mesmo. É para ser assim, porque é aqui que nós estamos desenvolvendo as nossas grandes habilidades de espírito. É aqui que nós estamos nos tornando outros seres do que nós já fomos. Pode ter certeza, quando você faz tudo facilmente, de olho fechado, é porque você já sabe e já conquistou aquela experiência. Você já sabe aquilo que ela te ensina. Agora, quando vem o conflito, é aí que nós temos a oportunidade de aprender e de progredir. Por isso que nós não temos que temer as lutas, os embates da vida, os conflitos. Porque quando nós somos colocados diante deles, é porque já estamos em condições de enfrentá-los e de crescer com esses conflitos. É aquela história, né? A lição só chega para aquele que está apto a aprendê-la. Quando nós estamos diante de lutas na vida, é porque já estamos em condições de aprender com elas. E se a gente mudar a nossa tendência do escapismo, da fuga, e insistir nos esforços contínuos, nós vamos conseguir realizar muito. E é inevitável termos êxito. E aqui, olha, vamos ver planos para o crescimento espiritual, nos baseando numa mensagem de Emmanuel, belíssima, chama O Natal do Cristo. E aqui a gente passa a entender por que o Natal ele é importante, e não foi à toa que as coisas aconteceram, de Natal estar próximo do início de um novo tempo na contagem humana. Olha só, o Natal, a recordação do Mestre, desperta novas vibrações do sentimento da cristandade. A gente volta a ser um pouquinho mais cristão quando a gente lembra do nascimento de Jesus. E conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. Enquanto o Natal, para mim, é aquela festa humana, né, de preocupações só com coisas materiais, ainda não consigo entrar na essência espiritual do sentido desse nascimento, o Ano Novo vai se revelar para mim sempre como sendo apenas conquistas materiais. Agora, quando eu mudo o sentido da vinda de Jesus para mim, quando eu relembro naquela época, o Ano Novo pode assumir uma nova trajetória, pode ter um novo aspecto. É a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes. dos planos que nós vamos idealizar para o nosso novo ano, nós temos que pensar nisso, gente, em curar as nossas fraquezas, em adquirir virtudes, méritos. Nós temos que também esquecer as faltas alheias. Eu não consigo começar um novo ano relembrando das mágoas, guardando ressentimento no meu coração. Quem quer ter um ano novo realmente, não é que você vai esquecer para sempre, mas apaga temporariamente da memória as ofensas, as agressões que vieram até então. Esquece aquilo por enquanto. Esquecer para sempre ninguém consegue. Mas não ficar alimentando o ressentimento dia após dia pelo que nos fizeram, porque senão você já está bloqueando as realizações do novo ano. Depois, olha, descobrir novas sementeiras de serviço edificante. Você tem que pensar o que você vai fazer nesse novo ano para o seu crescimento espiritual. E olha, nós na Casa Espírita temos tanta possibilidade de crescimento, temos tanto, mas tanto, é que a gente às vezes não quer. Por quê? Porque é trabalho, porque é esforço, é dedicação. Mas se eu não me ponho, se eu não me movimento nessa direção, eu não alcanço, eu não mudo, eu não transformo, eu não me descubro, eu não me conheço. E também, olha, nós temos que buscar a aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso. Põe nos planos do seu novo ano estar junto de pessoas que estão trabalhando pelo progresso espiritual delas mesmas. Também temos que permitir que Jesus nasça e cresça na manjedoura da nossa alma, porque senão vai ser em vão, né? Os anos novos se abrirão iluminados para nós, se a gente não permitir realmente que Jesus esteja presentemente em nossas vidas. Ele tem que nascer em nós, e de que forma? É meditando profundamente nos seus ensinamentos. É realmente buscando a grande inspiração que a oração pode nos trazer, para que a gente possa pegar aqueles ensinamentos e aplicar à nossa vida. É um exercício constante, como nós vimos, como Joana de Ângelis nos disse, né? Esforços contínuos naquele sentido. Vivenciar a mensagem de Jesus todos os dias. Por isso que a gente tem que incluir hábitos saudáveis nesse novo ano. Uma leitura edificante, diária. Não precisa ser um livro inteiro, um capítulo inteiro, um trechinho. E meditar profundamente naquilo. Nem que seja por um minuto, mas fazer isso. Dar mais atenção à nossa prece diária. Se a gente não consegue fazer prece a todos os momentos do dia, aquele momento que nós escolhemos como fundamental para nós, fazê-lo de maneira profunda, reverente, lembrando que nós estamos naquele momento numa audiência com o Criador de tudo que existe, Deus. Então tem que ser um momento muito significativo para nós, nem que seja por 15 segundos essa profunda concentração nossa, mas tem que ser algo realmente voltado para aquele momento. A nossa atenção, a nossa força tem que estar toda direcionada. E que pensemos sempre nessas possibilidades que nós temos. Todos nós, com esse novo ano que se iniciou, temos grandes possibilidades. Temos grandes oportunidades de progresso e crescimento espiritual. Que Jesus abençoe a todos, que traga aí muitas possibilidades de progresso nesse novo ano, e que no final do ano, ao nos revermos, até antes vamos voltar, graças a Deus, né? Nós temos essa nova oportunidade, mas que nós possamos aí tendo muitas conquistas. E esse ano de 2014, ele vai ser muito promissor para todos que assim desejarem e assim o fizerem. Muito obrigado, gente.